irmão. Consideração, saudades de amigos que estavam comigo e hoje não estão. Sou por mil favela, lei do cão, onde crianças vivem na miséria, sem paz, sem proteção, aonde delinquentes impera, expondo a morte na mão que pesadelo. O preconceito, o sangue, a morte, o medo. Destino traiçoeiro, mais um herdeiro do crime. Aliado ao cadeado, insiste. Não teve ninguém na vida que o aconselhasse. Te desse algum apoio, adiantasse o seu lado a separar o certo do errado. Impedir de ser jogado nas ruas sem futuro e sem passado. Hoje evoluído, periculoso, bandido e piedoso. A simples e pura realidade do nosso povo. Correria, polícias da sociedade. Associada à covardia, o suor na face da Dona Maria. As mãos calejadas são a garantia do pão de cada dia. As lágrimas que escorrem em seu rosto, o desgosto aumenta a minha ira. Mas de nada vale se foi tudo em vão. O tempo passa, as horas voam, o relógio para e a conclusão. Pipoco no coração, é só mais um ladrão de pele escura. Há uma testemunha de ter visto uma viatura e que lamenta. Ela argumenta não ser direito. A noite estava escura, dúvidas não tenho. Mostro o meu desempenho, pisando firme no solo. Alcanço um novo milênio, me descontrolo ao saber que felizmente o passado distorce o presente. Malucos influentes, meu guia é minha mente. Deus comigo nunca esteve ausente. Não, e Deus comigo nunca esteve ausente. Confio em Deus e ninguém mais. Sistema, somos marginais. Somos mais uma família. Lutando pela paz, lutando pela paz. Confio em Deus e ninguém mais. Sistema, somos marginais. Somos mais uma família. Lutando pela paz, lutando pela paz. Aí, irmão, que seja dita a verdade. Me diga com sinceridade quanto custa um momento de felicidade. Se o que se vê no decorrer do dia a dia, o desespero, a agonia em tantas famílias. Vejo a criança esquecida, jogada a Deus dará. A rua é o seu endereço, seu sonho é ter um lar. Mas como chegar lá? Infelizmente não dá. É só mais um que o sistema usa pra bode expiatório da polícia, filhos da puta, se liga. E na TV diz que fazer justiça fica no ar. Qual será o próximo da lista? Talvez um ladrão, talvez um pai de família. Não, não desconheço a nossa situação entre o bem e o mal. Eu vou em busca de uma razão em cima do que eu faço. A estupidez dos seus atos revela o seu fracasso, marcado com sua fama, sua grana suja. A PM sobe o subúrbio, o esgoto desce a rua, fedendo como o sistema, podre como aqueles que o representa, que fazem de suas promessas suas ofensas. Mas por outro lado, aqui nem tudo é ruim. Periferia normal, o samba, o futebol, a cultura do rap nacional, o ritmo que abala o seu estado emocional. Temos nosso valor, que foda-se o passado. Da ideia Alisson e Rames lado a lado. Manos conscientes, atos em busca de união, através do nosso meio de comunicação. Confio em Deus e ninguém mais. Sistema, somos marginais. Somos mais uma família. Lutando pela paz, lutando pela paz. Confio em Deus e ninguém mais. Sistema, somos marginais. Somos mais uma família. Lutando pela paz, lutando pela paz. Aí, irmão, acho que falta união. Está faltando algo, está sobrando armas, drogas, álcool. Miséria nem se fala, o sangue quente que jorra esfricoalha, provoca lágrimas, sofrimento, dor, lamento. realidade que destrói a coroa por dentro. São coisas do destino, deixando como exemplo que o crime não compensa. Tenho família, minha filha, a razão da minha existência, é o que me traz o sorriso, motivo e incentivo pra trabalhar, estudar, mostrar que sou consciente. E ainda tenho muitos desafios pela frente. Confio em Deus e ninguém mais. Sistemas somos marginais, somos mais uma família. Lutando pela paz, lutando pela paz. Confio em Deus e ninguém mais. Sistemas somos marginais, somos mais uma família. Lutando pela paz, lutando pela paz. Confio em Deus e ninguém mais. Sistemas somos marginais, somos mais uma família. Lutando pela paz, lutando pela paz. Confio em Deus e ninguém mais. Sistemas somos marginais, somos mais uma família. Lutando pela paz, lutando pela paz. Calamidade pública, lutando pela paz, lutando pela paz. Calamidade pública, lutando pela paz, lutando pela paz. Lutando pela paz, lutando pela paz.